Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10:30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Aos domingos do Canal 1, atravessamos o espelho e descobrimos coisas novas dentro de nós. Juna Santos é a nossa guia neste mundo de magia e envolvência. Espelho Mágico, aos domingos, às 22 horas, no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição de Nas Voltas do Globo. Edição para 1 de maio de 2013, no Canal 1. Estamos então a iniciar este novo canal e também este novo programa. Aqui pretendo fazer-lhe, eu e alguns dos meus colegas, pretendemos trazer-lhe culturas várias, pretendemos trazer-lhe países, lugares, enfim, várias coisas, vários países, vários pontos do mundo que têm, de facto, o seu interesse. Hoje vamos começar pela Alemanha. A Alemanha, que começou a ser fundada em 1871 e que passou por várias fases desde as vezes em que se partiu em dois, no caso, foi a vez em que a Alemanha mais tempo esteve dividida. Neste caso, não só culturalmente, nem idiomaticamente, mas também geograficamente. Ou, neste caso, nacionalmente, até parece mais correto. Havia duas bandeiras entre 1960 e 1990, com, enfim, a construção do Muro de Berlim, no princípio da década de 60, que dividiu de forma física as duas nações. Ainda hoje, a Alemanha vive um bocadinho efeitos dessa divisão. Há um movimento muito interessante para a Rússia, ainda que este movimento tenda a ser abafado, digamos assim, pelos meios de comunicação e enfim, porque de facto não é tanto para a Rússia, mas sim mais para o soviético. E já sabemos que na Alemanha, desde logo ocidental, há toda uma, enfim, que era a maior parte, né? Há desde logo uma repressão, uma censura, que efetivamente faz com que estes pró-soviéticos, ou pró-russos, como lhes queiram chamar, não sejam tão expressivos nas suas manifestações. A Alemanha faz parte de povos, da União de Povos Germânicos, todos eles muito, muito astutos, muito guerreiros, foram dos poucos que conseguiram fazer frente, precisamente, ao Império Romano, né? E digamos que foi uma, desde logo foi um conjunto de nações, um conjunto de povos que mostrou uma grande capacidade de guerrilha e por isso mesmo talvez tenham participado numa e provocado outra segundo as guerras mundiais E depois de se voltarem a reunificar em 1990, isto porque o Muro de Berlim caiu a 9 de novembro de 1989, peço desculpa, mas só no ano de 1990 é que as duas nações começaram então uma reunificação mais a sério. E diziam então, isto parece que não, mas só lá vão 23 anos. Isto é contado em 1990, como é lógico. Mas diziam então que ainda há muitos efeitos desta divisão. E a Alemanha, digamos que essencialmente se uniu sempre por um ponto. E quanto a isso, nunca houve grandes discussões, grandes dúvidas. Foi precisamente o idioma. O idioma alemão, que curiosamente é falado, é um dos países ou é um dos idiomas mais influentes do mundo, mas ao mesmo tempo não é dos mais falados, nem tampouco mais ou menos. Nem em termos de números, embora os alemães sejam quase 30 milhões, mas mais até, ou menos até, se temos em conta as questões geográficas. Alemão fala-se num dos três cantões suíços, fala-se no Luxemburgo, no Principado de Liechtenstein e também na Áustria, disto à par, como é lógico, da Alemanha, da própria Alemanha. Ora, e esta foi então algo, uma cultura, aliás, não é uma cultura, uma parte da cultura que sempre uniu, ou uma parte da identidade que sempre uniu as duas nações, mesmo quando estiveram separadas, que foi precisamente o idioma. Depois da reunificação, a Alemanha, sem dúvida que conheceu uma expansão e uma progressão quase inéditas. É que em apenas 23 anos, a Alemanha passou de país reunificado, com um pedido de desculpas publicamente dos Estados Unidos da América, pela forma exagerada como bombardearam a capital, Berlim, que em tempos foi Bona. Mas dizia que depois da reunificação houve então essa evolução histórica. Em apenas 23 anos, ou se quiserem apenas recuar até 2010, em apenas 20 anos, a Alemanha passou, entre aspas, como é lógico, de bestial, aliás, de besta a bestial. Tudo isto porque passou de um país reunificado, como dizia, a um país líder na União Europeia, órgão do qual faz parte, de certa parte sempre fez parte, até porque foi um dos países que impulsionou este movimento, esta Comunidade Económica Europeia, como na altura era chamada, assim foi criada em 1956 e até há alguns anos atrás. Uma das coisas que sempre caracterizou precisamente a Alemanha foi também a música. Ainda que esta música tenha, essa sim, várias influências da cultura soviética, muitas vezes, quando ouvimos alguns cantores alemães, mesmo da zona, como é que lhe chamar? Enfim, mesmo da zona capitalista, para ser mais claro, porque isto deste e oeste, etc., não é tão claro quanto isso. É o RFA ou RDA, mais fácil é dizer capitalista e socialista, mas diziam então que mesmo da parte capitalista havia toda, ou da parte ocidental havia toda uma influência muito interessante da cultura soviética em termos musicais. E nós temos vários nomes, os Die Flipper, nem tanto, mas Andrea Jürgens, por exemplo. Vários outros nomes da música, por exemplo, o próprio Roland Kaiser foi um dos nomes que também sofreu influências precisamente da cultura musical soviética. Isto me referia mais até ao Soviet Dance, que é um género musical Soviet Dance, que basicamente caiu em desuso na Europa, mas continua ainda hoje a ser um género a ter em conta e com expressão na Rússia e nas antigas repúblicas soviéticas, mais sobretudo na Moldávia, na Ucrânia e também na Letónia, mas mais até na Ucrânia e na Moldávia, isto para além da Rússia, que é o país que mais soviet dance produz, ficou-lhes este nome. E dizia então que há toda essa influência. É claro que não convinha que fosse uma influência muito vincada, até para que conseguissem uma exportação mais fácil. O idioma é uma grande barreira, porque geograficamente, já disse, pouca gente fala alemão no mundo. Só mesmo nesta parte da Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo e pouco mais. De uma forma oficial, são estes apenas os principados e países que falam o idioma germânico. Falei na música e vamos então ouvir música nesta edição número 1 do Nas Voltas do Globo. Um programa que de segunda a sexta vai falar sobre uma cultura, vai trazer uma história, um momento de algum país e vamos partir de um ponto do globo para construirmos um pequeno puzzle, como aquele que hoje construímos da Alemanha. Não falei, como é lógico, muitas guerras, porque é passado e não vale a pena remexer naquilo que é considerado como uma ferida, a grande ferida da Alemanha. E para que não pensem que tenho algum tipo de contra em relação a este país, fiquei-me apenas por aquilo que é mais neutro ou positivo, até porque é desta forma que nós temos que ver a vida e também a cultura, de uma forma positiva. A influência, por exemplo, da música soviética em relação à música, em relação à parte capitalista, e não só, mas também da Alemanha, acaba por ser uma coisa positiva, porque era uma música dançada, era uma música bem disposta, havia pessoas felizes na União Soviética, e portanto, enfim, mesmo que não houvessem, lá se fazia porque houvessem, não é? Então era mesmo passar alegria. Mas havia, claro, pessoas felizes na União Soviética. E diziam então que, enfim, era, ou seja, até essa influência é uma influência positiva, e que no caso da Rússia perdura ainda nos dias de hoje na, como já aqui referi, Sovetdance. Nós vamos então ficar com vários nomes da música alemã, mas eu vou-me focar em três nomes que são, digamos, quase cada casa, porque são habituais de passarem aqui nas nossas emissões no canal, enfim, na Antena Web em geral. São artistas que os ouvintes já bem conhecem. Estou a referir neste caso a Andrea Jürgens, que ainda há pouco referi. Vamos ouvir dois temas da cantora. Ela traz-nos Manuel Goodbye e também uma outra música que dá pelo nome de Allein in der Nacht. Esta música não tem tantas influências por parte da União Soviética, elas não têm nenhumas influências, até faz mais lembrar a Wonderful World dos Black, do que, portanto, não é tanto uma influência soviética, nem tampouco mais ou menos. Já o tema Manuel tem essa influência, não é? Tem mais essa influência. Falei também aqui nos Die Flippers, e não é por acaso então que vou deixar ficar com o tema deles. Chama-se Sabina. É, aluda uma rapariga com um nome bonito, Sabina. E vamos ouvir então esta música. Uma música que tem, curiosamente, digamos que eu não sei até quando é que esta música não terá sofrido influências da União Soviética, em termos musicais, como é lógico. Porque, se nós hoje repararmos, há muitas músicas russas que têm uma grande similaridade, uma grande proximidade em termos, digamos, instrumentais, a construção musical dos temas, são muitas vezes comparadas à música portuguesa, à música, entre aspas, ligeira espanhola. Não sei até que ponto é que esta música não terá também sofrido daí algumas influências, até porque está, pelo menos politicamente, pelo menos culturalmente, muito mais perto, indiscutivelmente mais perto da Rússia do que propriamente de qualquer outro país. E então, havendo esta influência direta da cultura soviética em vários pontos da cultura alemã, da música também, não sei até que ponto é que a música Sabina dos Die Flippers não terá sido mais uma dessas influências. Parece-me indiscutível que a música de Roland Kaiser e Joanna seja mesmo, ou não seja mesmo, uma das influências mais notórias. São quatro músicas que espero que gostem. Curiosamente, destas quatro, três têm nomes. Isto não é os nomes das canções, mas já quase parece. E então vamos ficar com os Die Flippers e, aliás, antes ainda, com Andrea Jürgens e o tema Manuel Goodbye. E depois então a música Allein in der Nacht, também da cantora Andrea Jürgens. Vamos fechar então também com Sabina dos Die Flippers e Joanna de Roland Kaiser. São as próximas 4 nesta edição do nosso Nas Voltas do Globo. Amanhã vamos precisamente falar sobre a União Soviética, e não só, enfim, sobre toda aquela cultura que gira em torno das repúblicas ex-soviéticas e de uma sombra, para muitos má, para muitos boa, daquilo que foi o auge do comunismo no mundo, neste caso, a existência da União Soviética. São dois temas que, de facto, não podemos aqui passar, enfim, deixar de falar, não é? São dois temas, são quase que os dois se interligam. Portanto, amanhã vamos falar precisamente da cultura russo-soviética. Eu despeço-me então com esta música, ou com estas músicas, Manuel Goodbye, a partir de agora. Tenho a consideração de uma ótima tarde, na verdade, já de seguida, mais uma edição de Tamisa e Yellowstone. Esta não é uma estreia, é mesmo um programa que já existia há muito tempo na Antena Web. Boa noite, ou boa tarde ainda, e até amanhã.

sah in deinen Augen, die zur Schüchternheit nicht taugen, dass du halten wirst, was du versprichst. We'll be right back.